Em transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. Oito dias depois estamos de volta para mais uma sessão de audio-hipnose em transe aqui na antena da Radar. Nestas sessões a palavra não é protagonista e nos 30 minutos iniciais vamos dar nota de música eletroacústica, às vezes com grandes orquestrações, e começamos com a dupla Mountains de Brooklyn, os rapazes Cohen Oldcamp e Brennan Underack. Eles que, para o seu último disco, inspiraram-se numa remota cidade do estado de Pensilvânia, uma cidade quase deserta, depois de um enorme incêndio acontecido em 1962, chama-se Centralia e tem por lá Tilt. Boa noite, bem-vindos. Abrimos com a música de Centralia, dos Mountains, e o tema Tilt, e seguimos depois para A Journey Down the Well, com o EP How Little Can Be the Orchestra, uma aproximação descarada à música erudita, mas com os temperos modernos. É um projeto criado em 2006, poucos instrumentistas, mas a fazerem esta música cheia. Ouvimos Little e seguimos para Haran Martin, ele que é também uma das metades do projeto From the Mouth of the Sun, com Jasper TX. É um mestre na execução de instrumentos acústicos. Vamos recordar The Worried About the Fire, o tema Water Tongue. Thank you. Thank you. Minutos finais desta primeira metade do Em Transe, depois de Aaron Martin, continuámos com Am Ostermeyer, um músico de sonoridades eletroacústicas, sobretudo esculpidas ao piano, com alguns elementos de eletrónica, guitarra e gravações de campo. De Chasing Reconstruction, ouvimos Chasing Ghosts, e terminamos com Greg Haines, um londrino que viveu durante alguns anos em Berlim. Por lá colaborou com nomes como Nils Frahm, que masterizou o seu último Digressions, um disco que tem lá dentro alguns músicos, jovens estudantes músicos de sonoridades eruditas. Ouvimos de Digressions 183 Times. Seguimos agora com o Ricardo Carvalho. Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar. Thank you. segunda parte da emissão de Em Transe. Nesta segunda parte, contamos nos primeiros minutos com Murkoff, mais uma visita por Fernando Corona, aqui na companhia de Philippe Petit, um autêntico globetrotter musical, ele que inclusivamente prefere ser chamado de agente de viagens musical. De facto, o seu currículo demonstra exatamente isso, tocando pelos quatro cantos do mundo e colaborando com uma lista impressionante de músicos que inclui Barry Adamson, Lydia Lunch, Cozy Fanny Tutti, Makin Fabric e muitos, muitos outros. Neste caso, o duo formado por Petit e Murkoff acabou por abranger mais um elemento, nada mais nada menos que Mark Cunningham, membro dos históricos Mars e um dos expoentes da onda No Wave nova-iorquina. Seguimos agora com Jim Haynes, com um trabalho que tem uma sonoridade relativamente agreste, a que não será alheia a origem de alguns dos sons recolhidos, desde gravações de campo de ventos desérticos até aos aparelhos refrigeradores do acelerador linear de partículas da Universidade de Stanford. segunda parte desta emissão de Em Transe com Murkoff, Philippe Petit e Mark Cunningham, ainda Jim Haynes, um dos nomes incluídos numa coletânea a ser lançada pela Ghostly International, intitulada SSM Opiate, e que reúne uma boa colheita no que diz respeito às sonoridades ambiente. Ainda Danny Paul Grody, um dos vários virtuosos da guitarra que nos vão presenteando com registros plenos de acordes melódicos, mas que, neste caso, não fica por aqui. Talvez influenciado pelo seu trabalho em bandas como os Tarantelle ou os The Drift, Grody acaba por incluir uma série de outros elementos, por entre drones, manipulação de fita ou notas de piano. E fechamos esta emissão de hoje de Em Transe com mais um exemplo da colaboração entre F.S. Bloom e Niels Fram. Já sabem, alinhamentos e podcasts a partir de radiotrans.blogspot.com. Podem também seguir-nos através das redes sociais pelo endereço facebook.com/radiotrans. Voltamos na próxima terça-feira, a partir de 1 da manhã, para mais uma emissão. Boa noite e até para a semana. Thank you.